Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, carta aos Hebreus, epístola de Hebreus, capítulo 11, versos 8 a 12. Hebreus 11, do 8 a 12. Nós estamos no mês da família, essa semana nós celebramos o Dia Internacional da Família. Hoje, aqui pela manhã, tivemos o café em família. Nossa igreja está firme nesse propósito de investir na família, de abençoar famílias, de preparar famílias para os desafios da atualidade. Então, se você ainda não participou do nosso café em família, ele acontece uma vez por mês. Esse mês foi no terceiro domingo, por conta do Dia das Mães, mas geralmente é no segundo domingo. Se você ainda não teve a oportunidade de participar, faça isso, se programe para o próximo, 8 de junho, você precisa confirmar a sua presença, e é sempre muito abençoador esse ambiente. E eu quero compartilhar com você o tema hoje, então, famílias abençoadas. Diga comigo, a minha família é abençoada. Você crê que a sua família é abençoada? E o que torna uma família verdadeiramente abençoada? O que torna uma família abençoada? Alguns podem, de imediato, falar sobre ter filhos, ter um bom casamento, outros talvez vão se lembrar, nós conquistamos a nossa casa própria, por isso nós somos abençoados por Deus. Outros vão dizer, pastor, quando há muita saúde, né? Saúde é sinal de bênção de Deus, paz no lar. E é claro que tudo isso são aspectos da bênção de Deus, aspectos. Mas eu quero liberar sobre você que o que torna uma família abençoada é a presença de Deus naquele lugar. Vou repetir, o que torna uma casa, um lar verdadeiramente abençoado é a manifestação da presença de Deus, porque onde a presença de Deus habita, ali habita a sua bênção. Nós não podemos confundir, irmãos, os aspectos de um lar abençoado ou de uma vida abençoada com a bênção de Deus, a bênção da presença. Antes de tudo, o que nós precisamos ter em nossa casa é a bênção da presença, é a presença de Deus. A partir da presença de Deus, tudo se faz novo. E eu digo mais, a partir da presença de Deus, você pode até mesmo enfrentar muitos desafios na sua casa, mas se você tem a presença de Deus, você tem tudo o que você precisa. Amém? Eu quero ler esse texto, Hebreus 11, 8 a 12, para conversar um pouco com você sobre isso. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Que poderoso isso, né? Recebeu poder para gerar um filho. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Irmãos, a presença de Deus torna um lar abençoado. Muitos hoje em dia estão à procura de fórmulas mágicas. Muitos hoje em dia estão à procura de receitas prontas, para que eles possam ter um caminho mais fácil para os desafios da nossa vida. Está a febre aí do bebê reborn, né? A febre das bonecas que parecem com gente humana, mas não é. Mas talvez não se fala de uma boneca que parece um humano. Se fala de uma crise profunda instalada de uma sociedade. O que nós vemos por aí, querido, não é uma moda simplesmente pela moda, porque a moda vai passar, daqui a pouco vão inventar, sei lá, um cachorro boneco. Já existe o cachorro robô, mas o robô ainda dá trabalho, o boneco talvez não dê, daqui a pouco vão inventar uma outra coisa. O fato é que não tem a ver com o boneco em si, com a boneca em si, mas tem a ver com uma crise profunda instalada na nossa sociedade, que talvez para distrair ou esconder uma dor mais profunda, uma questão mais profunda, eu coloco algo, eu busco algo que não vai interferir, que não vai me incomodar e que vai sempre me aprovar. Bom, essa é uma discussão para um outro dia, mas o fato é que nós estamos em busca de caminhos mais fáceis, receitas prontas, que nos tragam muitas situações ou muitos mecanismos para aliviar as nossas dores, as nossas responsabilidades. Se há um caminho mais fácil, se há um caminho melhor, se há um caminho mais pronto, talvez esse é o caminho que muitos de nós escolheríamos antes do Evangelho. Porque o Evangelho não nos deixa fazer essas escolhas. O Evangelho não nos deixa entrar nesses caminhos tenebrosos, muitas vezes mais fáceis, mas tenebrosos. O que torna uma família abençoada é a presença de Deus, querido. E a presença de Deus, ela nos traz segurança para em toda e qualquer circunstância. Gênesis 12, você tem o chamado de Abraão, ou Abrão. Mas é interessante perceber que Deus não chama uma pessoa, Deus chama a sua casa, Deus chama a sua família. Aliás, se você pegar boa parte do chamado que Deus faz na sua palavra, Deus está chamando sempre uma família, Deus está conectando uma casa, Deus está conectando pessoas para que a partir dessas pessoas o seu plano seja estabelecido. Em Abraão ou em Abrão, Deus estabelece não apenas um destino pessoal, mas um plano para abençoar famílias. Está lá em Gênesis 12, 3. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isso inclui a família de Abrão, mas inclui também a sua família e a minha família. Por meio da família de Abrão, por meio do chamado a essa casa, Deus resolveu abençoar todos os povos da terra, Deus resolveu abençoar todas as famílias da terra. Abraão é um peregrino da fé, levantado por Deus, para que com a sua casa ele fosse parte de um plano redentor para redimir o mundo através de um povo escolhido. Por meio de você, Abraão, por meio de você, Sara, por meio da sua família, todos os povos da terra serão abençoados. A sua família foi alcançada pelas bênçãos prometidas e liberadas a partir da família de Abraão. Você crê nisso? O próprio apóstolo Paulo, ele denomina o Messias como descendente de Abraão. A promessa que é feita a Abraão, ela cumpriu-se em Cristo. E em Jesus, nós somos os filhos de Abraão. Nós somos alcançados a partir da bênção de uma família, de uma casa. Gálatas capítulo 3, verso 16, Paulo testifica isso para nós, eu não vou ler aqui. O que eu quero dizer para você, querido, é que a sua família, ela é abençoada independente da circunstância e da condição que ela viva. Independente do momento que ela passe. Independente se nesse momento há saúde ou há uma luta contra uma enfermidade, a sua família é abençoada. Independente se o casamento está passando por dias difíceis, desertos, a sua família está debaixo da bênção de Deus. Independente se os seus filhos, nesse momento, eles estão distantes da vontade do Senhor por alguma razão, eu preciso dizer para você, querido, isso não tira a bênção de Deus sobre o seu lar. A sua família, a sua casa, ela foi chamada para viver debaixo da bênção de Deus. E nada pode mudar isso. Nenhuma realidade, por mais difícil que ela seja, pode alterar essa realidade. Eu quero aqui, nesse tempo que eu tenho, liberar sobre a sua família, sobre a sua casa, e declarar que a sua casa faz parte de um projeto de bênção de Deus para você, para o seu lar, mas também para outras pessoas. Entende o chamado de Abraão? Por meio de você, todas as famílias serão abençoadas. Abraão entendeu isso. Gênesis 12, nós lemos que ele sai da sua terra, da sua parentela. Eu já mencionei aqui em outros momentos que, no meu entendimento, esse não foi o maior desafio de Abraão. Abraão era nômade, montava e desmontava tendas em busca de pastagens para o seu rebanho, para condições melhores. Só que até então, o que ele fazia dentro do seu lugar de segurança, dentro do seu lugar de conforto. Abraão é fruto de uma região lá, Ur, da terra dos caldeus, na Mesopotâmia, um ambiente politeísta. Então, até então, Abraão, ele fazia isso debaixo de uma zona de conforto, debaixo de uma zona de segurança. Agora, Abraão está sendo chamado a abrir mão, a tomar uma decisão que o levaria para uma terra distante da sua zona de segurança. Famílias abençoadas respondem um chamado de Deus. Famílias abençoadas ouvem a voz de Deus, seguem um direcionamento do céu. Abraão obedeceu quando não sabia onde, como, quando e nem porquê. Abraão reúne a sua casa, reúne a sua família e ele se move debaixo de uma direção de Deus. Eu preciso dizer para você e perguntar, na verdade, para você, querido, debaixo de qual direção a sua casa está? Quem governa a sua casa? Quem governa a sua família? Quem governa os seus filhos ou a educação deles? De qual direção a sua casa está ou para onde a sua casa tem ido? Jesus pode participar das suas conversas em família? Jesus pode participar do que a sua família assiste na televisão? Jesus pode sentar no sofá com você, no momento ali, para assistir um filme com a sua família? Numa conversa em família, Jesus pode participar daquela conversa? Ou será que a conversa é tão tenebrosa que Jesus, naquele momento, fica de lado? Os princípios da fé ficam de lado, o vocabulário da fé fica de lado naquele momento, porque Jesus não pode participar daquilo. Infelizmente, irmãos, existem lares que Jesus não participa, porque ele não pode participar daquele ambiente. Famílias abençoadas seguem a direção do céu para a educação dos seus filhos. Famílias abençoadas não são regidas por ideologias, não são regidas por qualquer outro meio de vida que não seja a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho. Então não é o que todo mundo fala, não é o que todo mundo pensa, não é para onde todo mundo vai, é para onde a palavra de Deus guia, é para onde a palavra de Deus direciona. Abraão rompe com aquela cultura politeísta da sua casa, da sua parentela, e ele toma uma decisão. O relacionamento com Deus nasce a partir de um chamado e não a partir de uma formação. Interessante isso. O relacionamento com Deus e Abraão nasce a partir de um chamado da fé, a partir de uma obediência, e não a partir de uma formação qualquer, a partir de uma instrução qualquer. Não, Deus vai se mostrando a Abrão, e na medida que Abrão se abre para ouvir Deus, Abrão começa a perceber que essa voz, este chamado, era diferente dos deuses que ele seguia. Uma coisa que nós vamos ver aqui hoje, por exemplo, uma coisa que certamente chamou a atenção de Abrão, é que esse Deus que o chamou, por exemplo, não sacrificava crianças. Que era muito comum na cultura que Abraão vivia, da Mesopotâmia, o sacrifício de crianças. Aí você pode me perguntar, mas pastor, e Gênesis 22, que Deus pede Isaque como sacrifício? Calma que eu vou chegar lá. Isso pode ter causado uma confusão na mente de Abraão. Falei, ué, eu achei que o senhor fosse diferente. O senhor agora está tendo a prática dos deuses da Mesopotâmia, dos caldeus. Vamos lá, vamos continuar. Diga comigo, a minha família é abençoada. E eu vou pular para Gênesis 16. Se você puder, abra comigo. Gênesis 16, 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu à proposta de Sarai. Aqui eu quero pontuar com você, querido, o perigo das decisões sem discernimento espiritual. Famílias abençoadas, elas ouvem Deus, elas agem com discernimento. Há um perigo muitas vezes quando nós tomamos decisões dentro da nossa casa sem discernimento espiritual. Aqui fica evidente o perigo desse tipo de decisão. Discernimento é a capacidade de separar, por exemplo, o seu plano do plano de Deus. Discernimento é a capacidade de compreender situações e de separar certo do errado, de uma decisão que possa ferir princípios da palavra ou princípios daquilo que Deus disse. O propósito do discernimento espiritual é o de compreender a natureza daquilo que é revelado. Deus já havia revelado a Abrão uma promessa, Deus já havia revelado a Abrão uma palavra. A palavra era clara, por meio de você, Abrão, por meio da sua descendência, você será ou terá uma descendência numerosa, os povos da terra serão abençoados, mas já faziam 10 anos que Abrão tinha saído da sua terra. Sarai aqui está com 75 anos e nada havia acontecido. E diante de uma situação, de um contexto desafiador, difícil, eles tomam uma decisão sem discernimento, sem considerar o que Deus já havia dito, sem considerar o que Deus já havia falado. Eles resolvem bolar um plano para dar uma ajudinha nos planos de Deus. Talvez surja aqui o primeiro relato de barriga de aluguel da história. Agar seria essa mulher. Abrão, talvez o que Deus falou não foi muito bem o que nós compreendemos. Abrão, já se passaram 10 anos desde que nós saímos lá da terra dos nossos parentes. Nada aconteceu, eu já estou sem vitalidade. Agora, Sara falando, com 75 anos. Abrão provavelmente aqui com 85 anos. E nada havia acontecido. Nada havia mudado. Talvez, se você então conceber esse filho a partir da minha serva Agar, talvez essa é a promessa de Deus, talvez essa é a palavra de Deus. Uma decisão precipitada por parte de Abraão e Sarai, sem discernimento, que trouxe muitas dores de cabeça para a casa de Abraão e seus descendentes. Até hoje, irmãos, eles colhem as dores de cabeça dessa atitude. Nasce Ismael, que não era filho da promessa, mas que era filho da pressa. Irmãos, decisões precipitadas podem ser fatais para o futuro de uma família. Preste atenção nisso. A sua família é uma bênção, ela foi chamada para ser bênção, mas decisões precipitadas podem ser fatais para o futuro de uma família. Discernimento é fundamental. Discernimento é fundamental. Guiar a nossa casa debaixo de princípios da palavra, guiar a nossa família debaixo de princípios da palavra é fundamental. Provérbios capítulo 24, verso 3, o autor diz: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Consolidar é tornar forte, é fortalecer. Com sabedoria você constrói, claro, você precisa planejar, você precisa sonhar, você precisa fazer cálculos, você não pode dar um passo maior do que a perna, tem que ser sábio nas decisões. Com sabedoria se constrói, mas com discernimento se consolida. Cuidado com as decisões que você toma em casa, cuidado com as decisões que você toma como família. Quais decisões você está tomando como família neste momento? A Bíblia diz que não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A palavra precipitação, ela vem de precipício, e você sabe muito bem que não pode chegar muito perto de um precipício, você sabe muito bem que é um lugar de risco, você sabe muito bem que ninguém ou poucas pessoas sobrevivem a uma queda de um precipício, é perigoso. O discernimento nos dá, irmãos, essa clareza para levarmos ou para conduzirmos a nossa família debaixo de uma direção de Deus, debaixo da sabedoria dos céus. Quanto maior o nível de discernimento espiritual, menor será o seu desgaste de energia, tempo e recursos. E como eu busco discernimento, pastor? Querido, não há outro caminho. Oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. É a cultura da oração, é a cultura da intimidade com Deus, é a cultura da presença de Deus. Não é andando rápido que você vai chegar mais longe, não, é andando com discernimento que se chega mais longe, é tomando decisões assertivas que se chega mais longe, é consolidando a sua família debaixo da palavra que se chega mais longe. Jesus diz: olha, aquele que constrói a sua casa sobre a areia, ela está em perigo, porque vem o rio, vem os ventos, vem a tempestade, e ela não permanece. Mas o homem sábio, o homem prudente, o homem com discernimento, a família com discernimento, ela constrói a sua casa sobre a rocha. Vem os rios, vem a tempestade, vem os ventos contrários, mas ela ainda permanece de pé, porque está sobre um fundamento bem alicerçado sobre a rocha. Essa casa não cairá. Cuidado com as decisões precipitadas. Cuidado com as decisões que não são decisões baseadas em discernimento espiritual. Cuidado com as decisões que não são movidas por revelação de Deus. Ah, pastor, mas Deus não está falando nada. Então, querido, não tome decisão. Se você não entende que Deus não está falando, permaneça onde você está. Se você não entende o que Deus está falando, ore mais um pouco, converse com outras pessoas, busque conselheiros, busque ajuda. Mas o maior perigo de uma casa é quando você toma decisões sem discernimento. Abraão tomou a decisão que Deus não havia direcionado a ele, e até hoje se colhe o fruto dessa semeadura. E por fim, um lar abençoado está disponível para viver o propósito da promessa. Diga comigo: o propósito da promessa. Deus é misericordioso, e mesmo com a atitude equivocada de Abraão, Deus manteve a sua palavra com ele. Isaac nasceria. Abraão e Sarai receberam novos nomes. Abraão passou a se chamar Abraão, Sarai passou a se chamar Sara, e ali o ambiente estava propício para receber a promessa. Gênesis 22, versos 1 a 3. O Senhor foi bondoso com Sara. Como lhe dissera? Uau! Diga comigo, como lhe dissera? Em nenhum momento Deus disse que era por Ismael. É interessante que se você perceber lá os relatos, você vai ver que Deus cuidou de Agar e de Ismael. Deus cuidou, Deus abençoou aquela casa. Mas em nenhum momento Deus havia dito que era por ele. Em nenhum momento Deus disse que era por ele. Deus havia dito, e como lhe dissera, Deus cumpriu. Porque o Senhor é bondoso. Não dependia de Abraão, não dependia de Sara. O Senhor é bondoso, é misericórdia, é graça. Eu acho lindo quando eu vejo evidências da graça no Antigo Testamento. Às vezes a gente lê a Bíblia como se o Antigo Testamento fosse mal. O Deus do Antigo Testamento é mal. Aí ele se converteu no Novo Testamento. Aí ele virou bom. Né? Às vezes a impressão que eu tenho é que a gente lê a Bíblia assim. O Deus do Antigo Testamento é o Deus carrancudo. Né? É o Deus fechado, é o Deus que não sorria. Só vinha juízo. O Deus do Novo Testamento é paz e amor. Está tudo bem, paz e amor. Não, querido. Não. Você vê muitas evidências da graça de Deus no Antigo Testamento também. O chamado de Abraão é uma delas. O nascimento de Isaac é uma delas. Deus foi bondoso com Sara. Verso 2: Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Na época fixada por Deus. Eu sou apaixonado pela palavra. Ninguém adianta uma promessa, querido. O seu jejum não vai adiantar promessa nenhuma. A sua subida no monte não vai adiantar promessa. Continue subindo o monte, continue fazendo jejum. Mas entenda, é a época fixada por Deus. Deus estabeleceu uma época. Verso 3: Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Tudo estava bem na casa. Isaac feliz da vida, Abraão feliz da vida, Sara feliz da vida. Era o filho esperado, era o filho da promessa. Diga comigo, nenhuma promessa vem acompanhada fora de um propósito maior. Nenhuma promessa, que entenda isso, existe para satisfazer as suas necessidades pessoais. A gente diz assim: ah, pastor, Deus cumpriu a promessa, amém. O que aconteceu? Ah, eu comprei a minha casa própria, aleluia. Agora vamos abrir uma célula lá? Não, pastor, não, não, pastor, não, a minha casinha própria, não, vou botar gente estranha lá, vou botar, aí vai sujar minha sala, vai fazer uma bagunça, a minha parede, eu recebi agora, 0 quilômetro, está pintadinha, não, não vou botar ninguém lá não, as crianças, não, não vou. Você só, pastor, Deus cumpriu a promessa, pastor. É, me deu um carro zero, aleluia. Tem uma irmã que mora do seu lado, você pode dar uma carona para ela pregar? Não, pastor, é muito difícil, muito complicado. Não, carro é zero, melhor que ele fique na garagem. Você entende? A gente mistura as coisas, querido. Não confunda a promessa com satisfação das suas necessidades pessoais. A promessa não está ligada à sua necessidade pessoal. A promessa está ligada ao plano de Deus. Você pode dizer amém por isso? Por que eu estou dizendo isso? Gênesis 22 chegaria na casa de Abraão. Gênesis 22 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Sem saber o que era, né? Eis-me aqui, estou pronto, manda. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Preste atenção, toda promessa carrega consigo um propósito maior. Deus, irmãos, estava ali moldando o caráter de Abraão. Deus não queria Isaac, não. A mensagem de Gênesis 22 não é o sacrifício de Isaac. A mensagem de Gênesis 22 é o plano de Deus, estabelecido desde a eternidade. Aquilo que Deus estabeleceu, ele não muda. Não muda. E toda promessa carrega um propósito. E Abraão vai até o fim. Ele havia dito: eis-me aqui. Abraão tinha um coração ensinável. Ele foi moldado por Deus. E ele vai até o final. Ele prepara tudo para o sacrifício, a lenha. Ele toma Isaac, ele chega a amarrar Isaac. Ele prepara tudo para o sacrifício. Há um princípio fundamental aqui que eu quero que você entenda. Mais importante do que as promessas de Deus é o Deus das promessas. Vou repetir. Mais importante do que a promessa é o Deus da promessa. Sabe por que que Abraão obedece? Porque Abraão havia nutrido um relacionamento profundo com Deus. Ele amava Isaac, mas Isaac não estava à frente do que Deus havia pedido. Isso serve para pais que amam muito os seus filhos. Eu preciso dizer para você, querido, os nossos filhos, eles não podem estar à frente do propósito da promessa. Os nossos filhos não podem, nós não podemos amar mais os nossos filhos do que o propósito da promessa. E aqui o que Deus deixa claro para Abraão é essa noção de que ele era dono. E é interessante como Abraão vai até as últimas consequências. Um lar abençoado significa um lar que existe para a glória de Deus e para abençoar outros. Propósito da promessa. O que você está pronto para sacrificar é o que você verdadeiramente está pronto para receber. O que você está pronto para entregar é o que verdadeiramente você está pronto para receber. Se você não pode entregar algo que Deus te deu, querido, é porque você não está pronto para lidar com isso. Seu caráter vai precisar ser moldado mais um pouquinho. Seu caráter vai ser moldado mais um pouquinho. Aquilo que Deus te entrega, querido, você vai saber se está pronto para lidar com isso, se você estiver pronto para entregar aquilo. Se você está pronto para sacrificar isso, se você está pronto para deixar isso em algum lugar. Abraão amava Isaac, mas não amava mais Isaac do que a Deus. Amém. Eu amo meus filhos, os amo, daria minha vida por eles, mas não amo mais eles do que Deus. Isso não quer dizer que eu não os ame, isso não quer dizer que eu amo menos. Amo a minha esposa, daria minha vida por ela, mas não a amo mais do que a Deus. O princípio é estabelecido, é claro. Eu não educo os meus filhos para mim mesmo, eu educo os meus filhos para um dia lançá-los, enviá-los. Eu espero que seja breve. Credo, pastor. Eu amo meus filhos. Amo, amo, amo meus filhos demais. Mas olha que alegria o dia que eu puder enviá-los. Não é pelo fato deles não estarem mais comigo. É pelo fato de eu poder dizer assim: uau, eu estou cumprindo um propósito de pai. Eu estou cumprindo um propósito de pai. Sabe quando meu pai me enviou, querido? Com 17 anos. 17 anos. Esses dias eu vi uma foto da gente arrumando o carro com a mudança. Fui enviado para o norte do Paraná com 17 anos para começar meus estudos. Foi difícil demais. Tinha hora que eu ligava para ele, reclamava pra caramba. Ele disse: ah, tá bom, filho, é assim mesmo, continua, Deus é bom. Depois disso, passei a vê-los apenas duas vezes no ano eu via meus pais. Nunca mais voltei para minha casa. Mas eu fico imaginando o coração dos meus pais felizes porque eles estavam cumprindo. Quando eu fui falar para eles do Ministério Pastoral, e eu disse para eles o seguinte: Pai, você permite que eu vá? Porque se eles não permitissem, isso seria para mim um bloqueio demais. Eles disseram assim para mim: nós confiamos na semente que nós plantamos. Cara, aquilo para mim, tipo assim, vocês não vão nem insistir que eu fique? Eu, tá bom, tudo bem. Um jovem de 17 anos não sabia tomar decisões muito bem certas, não é? Então, para mim, o discernimento era a resposta deles. E aí eles: nós confiamos na semente que nós plantamos. Uau! Eu falei: tá bom, então acho que é para eu ir mesmo, não tem jeito. Irmãos, entenda uma coisa: Abraão amava Isaac, mas amava mais a Deus. Adoração não é entregar o que a gente acha que é o melhor. Adoração é entregar o que Deus nos pediu. Ah, eu estou te dando o meu melhor, Deus. E Deus pode dizer assim: mas quem disse que eu te pedi o seu melhor? O seu melhor pode não ser no padrão que Deus pediu. Querido, então não entregue o seu melhor, entregue o que Deus pediu. E é claro que isso está vinculado à excelência. É claro que isso está vinculado a uma postura excelente, a uma postura de entrega total, a uma postura de dedicação total. Por isso que a promessa, ela nunca estará dissociada do propósito. Se você está em busca da promessa, amém, continue. Mas entenda uma coisa: quando ela chegar, ela virá com um propósito. Deus não está aqui para satisfazer suas necessidades pessoais, e nem as minhas, nem as minhas. Vamos lá? Vamos terminar? Gênesis 22, versos 9 a 14. Quando chegaram ao lugar onde Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Eu disse para você, não devia estar sendo fácil para Abraão aqui. Eu falei no início, imagina a mente dele. Abraão foi tirado de uma terra politeísta, onde culturalmente era comum até mesmo o sacrifício de crianças. Essa postura para nós é algo muito difícil de ler. Mas naquele contexto, naquela cultura, talvez para Abraão fosse algo até mesmo comum, de histórias que ele ouviu. Mas aí eu fico imaginando a mente de Abraão, que dá uma bugada agora. Eu achei que o Senhor fosse diferente. Eu achei que a voz que tinha me chamado lá em Ur era diferente dos deuses dos meus pais, da região ali. Não, mas a prática está sendo a mesma. O Senhor agora está me pedindo o meu filho. Mas é interessante como Abraão conhecia Deus, e Abraão obedece até o final, e ele diz assim: não precisa, não lhe faça nada, Abraão. Eu fico imaginando assim, Abraão fazendo isso aqui, ó. Sabe quando você respira? Respira assim, ó, vai, enche. É quando chega aquele resultado, por exemplo, que você estava com muito medo, e Deus diz assim: está vendo, meu filho? Eu estou cuidando de tudo. É quando vem aquele escape, e Deus diz assim: ó, eu estou cuidando de tudo. É quando vem uma palavra, um direcionamento que a gente não esperava naquele momento, e Deus diz assim: ó, está vendo, meu filho? Eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo. Até mesmo quando as coisas saem como você não planejou e tudo dá errado, Deus sempre envia uma palavra dizendo: eu estou cuidando de tudo. É Aí o verso 13 diz: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi ali pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Preste atenção, o mesmo Deus que pede Isaac em sacrifício providencia o cordeiro substituto. Esse texto está apontando para Cristo. A mensagem principal de Gênesis 22, querido, não é o sacrifício de Isaac, mas é a providência de Deus. É um Deus provedor, é o caráter de Deus que está sendo mostrado ali. O cordeiro substituto é o símbolo de Cristo. No Monte Moriá, Deus poupou o filho de Abraão, mas milhares de anos depois, Deus não pouparia seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. A sua família é abençoada, a sua família faz parte do projeto de Deus, a sua família faz parte de um propósito maior. Deus quer usar a sua casa para ser bênção na vida de outras casas, de outros lares. Em Cristo, a sua família tem um sim. Tem um sim. Não desista da sua casa, não desista da sua família. Deus não joga dados. Deus não é pego de surpresa. Deus quer usar a sua família, a sua casa, para que a partir dela outras famílias sejam curadas, outras famílias sejam alcançadas. Toda promessa vem com um propósito. Se Deus curou a sua família, aleluia, agora a sua família será instrumento de cura. Deus consolou a sua família, vocês foram erguidos novamente, aleluia, agora Deus vai usar a sua família para consolar outras. Deus curou o seu casamento, aleluia, agora o seu casamento será para a glória de Deus. Toda promessa vem acompanhada de um propósito. Sabe qual é o problema? Eu estou terminando, tentando terminar já uma meia hora. O problema é que a gente se fecha na promessa. A gente se fecha na promessa. Recebi a promessa, tá bom, acabou, fim da linha. Não, querido. A promessa é meio, não é fim. Deus não está aqui para satisfazer nossas necessidades pessoais. Deus está aqui para cumprir os seus planos. Promessa é meio, não é fim. Deus um dia restaurou a sua família? Então agora, querido, vamos viver o propósito da promessa. Não se esconda, não fuja, não viva para si mesmo, não viva só uma vida movida para si mesmo, para as suas atenções, para as suas necessidades. Ah, para você mesmo, ganhar dinheiro é bom, aleluia, mas não viva uma vida em torno de si mesmo. Deus um dia restaurou, Deus um dia curou, Deus um dia resgatou, agora viva o propósito disso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode ficar em pé, nós vamos orar. Levante suas mãos aos céus e diga comigo: eu e minha casa. Vamos lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós declaramos isso aqui nessa manhã. Você e sua casa não serão apenas alvos da promessa, mas você e a sua casa viverão o propósito da promessa. O propósito da promessa é a página seguinte. Talvez você está na página anterior ainda. Talvez você está na jornada buscando a promessa. Amém, continue, permaneça, seja fiel, seja firme, não abra mão dos princípios, haja com discernimento. Mas quando a promessa chegar, uma página é virada e Deus vai começar a usar o que Ele te entregou para a glória dEle, para alcançar outros lares, para abençoar outras pessoas. Vocês serão abençoados e abençoarão todos os povos da terra. Se você está com a sua família aí, mais uma vez, dê a mão. Aliás, nós somos a grande família da fé. Dê a mão para a pessoa que está perto de você. Se você puder fechar os corredores, feche. Vamos orar. Senhor Jesus, nós declaramos nessa manhã, nós e a nossa casa serviremos o Senhor. Nós e a nossa casa serviremos o seu propósito, serviremos a sua vontade. Pai, a nossa família é fruto de bênção, é bênção do Senhor sobre nós, mas não apenas sobre nós, através de nós. O Senhor quer levantar famílias fortes, famílias curadas, restauradas, para abençoar outros lugares, para abençoar outros lares. Pai, na autoridade do teu nome, nessa manhã, nós abençoamos cada lar aqui representado. Cada lar aqui representado. Que o teu propósito se estabeleça. Que o teu propósito se estabeleça. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia.